Geraldo Arrocha. Você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei que o seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Bem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou o seu bem. Segure nas bordas e receba esse grave. Tenho muito ainda pra te dar, e se você me procurar, eu vou dizer que ainda te amo. Ficou a saudade em seu lugar, e se você quiser voltar, estou aqui te esperando. Difícil foi tentar sobreviver a vida inteira sem você. Eu vou vivendo de recordações. Sei que é tão difícil te esquecer, e quando eu lembro de você, não controlo mais as minhas emoções. Se o meu coração for falar de amor, pode acreditar que ele vai chamar seu nome. E vivo essa paixão, somente e volte pro céu.